Êxito quântico. Capítulo 7. A lei da influência expansiva. Há uma matéria pensante a qual chamamos pensamento, a partir da qual se formam todas as coisas, e em seu estado original, se impregna, e penetra todo o espaço do universo. W. Watless. A sétima lei revela como tua ressonância influi nos demais e como as deles têm um efeito em ti. Tudo na vida é um intercâmbio de energia que se move sempre ao nosso redor. É um processo de acumulação que cria corrente vibratória e emocional para tudo em nossas vidas. Evidentemente, há um fenômeno físico quântico que demonstra como trabalha este processo. A primeira influência é a chamada fase de fusão. No mundo natural, as partículas se unem e se separam, porém a miúde, quando duas delas vêm juntas, tomam uma porção da outra no momento de separar-se. Esta é a essência da lei de fusão, quando duas entidades se juntam, a energia de cada uma se une à da outra, e cada uma deixa algo para trás no momento de separar-se. As experiências emocionais dos humanos podem igualmente ser fase de fusão. De fato, nos passa a todos a cada dia. Nos complementamos com outra pessoa, e tomamos sua vibração conosco, enquanto ela toma a nossa. Por exemplo, quando discutimos com um adolescente que está enfadado, podemos irritar-nos. Quando passamos tempo com uma pessoa depressiva, podemos notar que nós também nos sentimos mal, ainda depois de algum tempo de haver estado com esta pessoa. E estar ao lado de uma pessoa que está cheia de júbilo nos deixa também com esta alegria. As emoções são contagiosas, e a energia de cada pessoa é influente. Este é um princípio criticamente importante em nossa busca do êxito. Devido ao intrínseco da influência energética, devemos estar muito atentos das relações que criamos, não somente em nossa vida pessoal, senão também em nossa vida social e profissional. O espírito dos demais não só influencia nossos pensamentos, humor, e nosso sentido de estar bem, senão que também pode influenciar nossas decisões. Podes ver como este padrão pode ser uma consideração importante quando se tem ou se gerencia um negócio. O fenômeno é particularmente importante para contratar pessoas com integridade. Devido a que a influência energética se expande no mundo, não quererás ter alguém com baixas vibrações regando energias de negligência e mentira em teu trabalho. Pela mesma razão, é também importante para ti ter integridade em teus negócios. Há um velho adágio que diz, como é o rei, assim é o país. Isto significa que a ressonância das atitudes e ações do líder são seguidas por seu povo, expandindo-se por tudo. É algo que podemos ver no mundo de hoje. É o caso de países, comunidades, empresas e famílias. A lei da influência expansiva mostra que tua própria energia se expande no mundo e tem influência tanto em tua área pessoal como em todo o mundo. Tens um impacto em tudo, desde a produtividade de tua empresa, harmonia em tua família, até a paz mundial. O poder de tua vibração pessoal se converte em algo global em virtude desta lei. Quando optas por viver com reverência em teu coração e o diriges até os que vivem a teu redor, essa energia positiva se expande por tudo e eventualmente, tua intenção de harmonia se expande na consciência de todos os seres humanos. Se queres que a vida de tua família seja mais pacífica, tens primeiro que criar esta intenção dentro de ti. Se queres que teus trabalhadores sejam melhores, tens que começar a projetar esta energia em tua própria vida. Todos têm que compreender a influência e extensão de seu próprio poder. Na busca do êxito, os requerimentos são honestidade, entusiasmo, coragem e suporte. Seja falando de muito bem afinado negócio ou uma relação feliz, estas são as longitudes de ondas que são necessárias para produzir os resultados desejados. Ação expansiva. Como vimos antes, no teorema de Bell de não localização, se diz que o que acontece em um lugar pode ter uma influência significativa em um lugar distante. Isto também é certo para a tua energia e ação pessoal. Em nosso universo, qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Devido à conexão quântica que todos temos, nossas ações e intenções podem trazer resultados imediatos como pessoas e eventos inesperados. Desde a menor partícula até a maior massa, o universo é um domínio de vibração de potencial, e um campo abundante de possibilidades. Devido a esta vasta gama de oportunidades e nosso poder que se estende mais além do local, devemos estar sempre animados a sempre tomar ações em direção a nossas metas. O resultado pode ser que não venha na maneira que esperamos, porém com a energia correta, os resultados virão igual. Uma amiga minha experimentou este fenômeno quando tentava adotar um bebê. Estava usando uma agência que se encarregava de buscar mães potenciais, as quais tinham que decidir quem seriam os pais adotivos entre vários casais. Depois de quase um ano tratando de encontrar alguém através da agência, Megan estava quase por dar-se por vencida. Seu advogado sugeriu-lhe que enviasse cartas aos obstetras e ginecologistas da área, porque eles, seguidamente, têm pacientes com gravidez indesejadas e que buscavam como dar seus filhos em adoção. De modo que ela enviou centenas de cartas e assistiu a muitas reuniões, porém sem sorte alguma. Durante este tempo, me chamava frequentemente para expressar-me sua frustração. Aconselhei-lhe que se mantivesse tomando ações em todas as direções. Quando nós implantamos as sementes da intenção, nunca sabemos de onde ou quando vão florescer. Ela continuou com suas atividades em todas as maneiras que pôde, e vários meses depois recebeu uma chamada da agência com a qual estivera originalmente tratando e com a qual já se havia dado por vencida há muito tempo. Tinham uma pessoa que daria à luz em janeiro seguinte que havia escolhido a ela e a seu esposo Sammy como uma das três possíveis famílias adotivas para seu bebê. Megan e Sammy teriam que participar de várias entrevistas com os pais naturais para determinar se eram escolhidos. Ela ia deixar de mandar as cartas e fazer os contatos nos quais trabalhava atualmente, porém lhe sugeri que não o fizera, lhe disse que continuar trabalhando na situação em diferentes maneiras lhe ajudaria a alcançar sua meta. Ações expansivas, isso é, buscar em todas as direções, o qual ajuda a reduzir a urgência, mantendo afastadas essas negativas do intento paradoxal. Megan também o experimentou porque quanto mais trabalhava em suas outras opções, menos desesperada se sentia por ser escolhida. De fato já tinha várias opções de adoção, e necessitava deixar ir seu apego a isto para poder atrair o resultado final. Todas suas ações lhe ajudavam a recordar que o que queria era um bebê, não necessariamente esse. O fato de continuar buscando diferentes opções em todas as direções, lhe permitia deixar ir a urgência e obsessão que poderiam ter sabotado seus resultados. Além de reduzir a urgência, a ação contínua expande grandemente a intenção. Quanto mais te comprometes, mais energia envias acerca de tua intenção. Com cada ação que se toma é como fazer outra ordem ao universo, e nunca sabes quando ou como ele vai te responder. Podes plantar a semente em um lugar, porém pode ser que vejas os resultados em outro totalmente diferente. Isso foi o que aconteceu com Megan. Havia se dado por vencida com a agência, porém todas suas demais ações a trouxeram de volta. Depois, enquanto passava pelo processo de entrevistas com os pais naturais, seguia trabalhando em outras direções. Não somente a manteve calma, senão que também reafirmou sua intenção de fazer seu sonho realidade. A longo prazo, todos seus esforços tiveram frutos. Lentamente, porém seguro, as outras famílias potenciais foram descartadas, e Megan e Sammy foram escolhidos para ser os pais adotivos do bebê que estava por vir. Seu sonho se fez realidade, tudo porque ela se negou a deixar de agir. O poder energético de nossa natureza de não localização é profundamente efetiva. Cada pensamento e cada ação planta uma nova semente no jardim de nosso destino. Pode ser que não nos demos conta imediatamente dos efeitos, porém é importante saber que o processo de intenção e influência não tem fim. Sempre traz resultados de uma maneira ou de outra, de modo que deveríamos sempre tentar o melhor e agir positivamente em todas as direções. Desta maneira, nos abrimos a todas as opções que o universo possa ter, mesmo as que são inesperadas. Diário do êxito. Usa teu diário para explorar como podes expandir tuas intenções pessoais em mais direções. Considera cada meta ou desejo específico. Investiga diferentes, e até ortodoxas, maneiras de trabalhar para fazê-las realidade. Se é necessário, busca ou peça teus amigos para ajudar a gerar ideias em teu cérebro. Anote-as e agregue novas quando te apareçam. Uma vez que tenhas algumas ideias na mente, não temas implementá-las. Algumas vezes os melhores resultados podem vir dos conceitos mais inusuais, expandindo-se através do mundo. As ondas de nossa influência são ilimitadas na busca de nossas metas pessoais. De fato, isto somente é uma pequena parte da consciência criadora. Realizemos ou não, nosso impacto se expande até o exterior até chegar até os mais remotos rincões do mundo. A sétima lei universal mostra que tua própria energia se move para juntar-se com outras similares. Esta mescla de vibrações se converte no campo de consciência que emana uma influência imensurável na experiência de nossa espécie. Estes campos de consciência através do mundo são chamados campos morfogenéticos, ou campos MM fields em inglês para abreviar. Como os campos eletromagnéticos e gravitacionais, os campos M são forças que influem na natureza de nossas vidas. As emoções e informações são energias que se constroem nesses campos, afetando a transição significante de nossa espécie. Estas grandes reservas de consciência compartilhada se alimentam da energia de cada indivíduo incluindo a tua e logo esse poder acumulado se expande tocando aos demais. Há dois campos maiores de consciência emocional, o do amor e o do medo ou ódio. Como indivíduos, todos nossos pensamentos, crenças, opções e comportamento contribuem à expansão de um desses campos. Cada vez que optamos por uma decisão de amor, seja para nós ou para os demais, alimentamos o campo do amor, porém, cada vez que nos deixamos levar pelo ódio ou julgar aos demais, de novo seja para nós ou para os demais, então, alimentamos o campo do medo. Como a energia acumulada se constrói em cada um desses campos, a ressonância dessa energia particular se incrementa no universo, e a consciência de amor ou ódio se move incluindo as escolhas e experiências dos demais. O campo que seja mais alimentado é o campo que terá o poder maior no mundo. Esta é nossa responsabilidade individual, optar pelo amor em nossa vida e em nossa mente, e na vida dos demais. Desse modo, aceleramos a energia de bondade no mundo. Se não fazemos assim, então aceleramos o ódio e o medo. Ter uma específica intenção não é uma função dos campos, já que em realidade eles são imparciais. Assim como a gravidade não tem nenhum vínculo emocional no fato de que as coisas subam ou caiam, o campo de amor e ódio são indiferentes de como nós lidamos com sua influência no mundo. A intenção de cada pessoa determina o curso da humanidade, as ações e emoções de cada indivíduo alimentam o campo de energia e o poder que vemos por todas as partes. De modo que se queres amor, em lugar de ódio, para que se expanda em tuas relações, negócios e no mundo inteiro, então deves comprometer-te em gerar mais energia de bondade até te os demais. Como verás no capítulo seguinte, o poder do amor está sempre à tua disposição. Trazendo ao teu consciente, energia e intenção, e não somente trarás bênçãos à tua própria vida, tua influência expansiva o trará ao mundo inteiro. Afirmações para minha influência expansiva. Sei que minha energia se expande no mundo. Quanto mais ações desenvolva para conseguir minhas metas, mais minhas intenções são acolhidas pelo universo. Caminho e me movo a passos confortáveis. Faço tudo a bom tempo. Estou relaxado e levo minha calma e tranquilidade aos demais. Sei que minha própria energia se expande em minha vida e no universo, escolho agora energia sem nenhum conflito. Com cada pensamento de paz que tenho, se expande o poder dessa mesma paz. Sempre busco a alegria que posso trazer aos demais. É um presente para mim estar a seu serviço. Vejo o valor em cada um dos que me rodeiam. Juntos compartilhamos a energia do mundo.